É o Cadu na Baleia, começando agora o seu programa favorito da sexta-feira para o seu deleite vespertino casual. É o Cadu na Baleia, começando agora nesse instante, pessoal. Em um futuro próximo, o marginal de lado esquecido e subjugado vai ganhar um superpoder, o poder da invisibilidade. Em um futuro próximo, a cidade será feita, pensada e construída não para os humanos, e sim para que os carros possam circular livremente por aí. As pessoas serão somente uma espécie de parasita que fará o carro se movimentar de um lado para o outro, para lá e para cá. Talvez, numa época muito distante, os carros escravizem as pessoas em fábricas, fazendo com que eles se reproduzam num ritmo muito mais acelerado que os próprios humanos. Um dia, numa época utópica, uma ferramenta de ferro que serve para levar pessoas mais rápido para suas prisões e esmagá-las de vez em quando em acidentes, será algo tão natural que os carros dormirão nos prédios e as pessoas estarão estacionadas nas ruas e calçadas. Ainda bem que isso não está acontecendo hoje, nesse exato momento. Estirado na calçada, como uma lombriga, excremento de sistema que exclui e discrimina. Há uma vida neblina que esconde na triste figura da sua retina. Estirado na calçada, como uma lombriga, você sempre caiu e clama na sua retina. Há uma vida neblina que esconde na triste figura da sua retina. Tchau. Boas ideias, o mundo já está cheio. O que está faltando é duplicação, participação, participação. Só continuamos cantando, caindo na merda da contradição. Na teoria sempre garantido em todas as suas convicções, mas na prática do dia a dia isso não se reflete nas suas ações. Praticamente tem garantia, ninguém reflete no dia a dia. Não se reflete no dia a dia, não se reflete nas suas ações. Em teoria, as suas ações não compartilham as suas conclusões. Você ainda nem tem suas condições. Concreta, discreta, nos mostra a frieza da sociedade e a tristeza de um povo esquecido. É, eu criei certezas. Alguém dirá que eu tô errado. Cansei de bater na mesa. Ok, só quero concordar e entender a cada informação. Avanço uma estação na estrada. Se eu abrir meus olhos, eu posso enxergar bem o que é viver. Mas se eu sigo cego, sentindo o que há, vivo o que eu quiser. Se eu abrir meus olhos, eu posso enxergar bem o que é viver. Mas se eu sigo cego, sentindo o que há, vivo o que eu quiser. Eu criei certezas. Alguém dirá pra ter cuidado, porém vou na correnteza. Também que quero me arrepiar. Desprender a cada temporal, eu subo um degrau na escada. Se eu abrir meus olhos, eu posso enxergar bem o que é viver. Mas se eu sigo cego, sentindo que há só, vivo o que eu quiser. Se eu abrir meus olhos, eu posso enxergar bem o que é viver. Mas se eu sigo cego, sentindo que há, vivo o que eu quiser. Vem em nós apenas objetos, uma espécie de coisa que está ali e que pode ser removida a qualquer momento para um lado e para o outro. Às vezes somos alvos de projetos, tratados como se fôssemos uma ponte ou uma obra qualquer, que precisa de licitação, aprovação e outras burocracias. É o que eu acho, que eu faço parte de outra sociedade. Você faz parte de uma, eu faço parte de outra. Porque agora você vai sair daqui, você vai deitar no seu colchãozinho, não vai? Não vai tomar o seu banhinho? Eu não vou poder. Se eu quiser, eu vou ter que ir lá no BG. Água gelada, certo? Você vive e eu vegeto. Eu estou tentando e é o que acontece com todo mundo. Você tenta se manter vivo. Agora, já você vai sair daqui, não vai? Eu vou deitar ali. Eu faço parte da cidadania? Não, eu sou um número a mais. Eu sou um zero à esquerda. Porque eu não acho que nem o IBGE. Eu estou passando. Então é triste. É a realidade, mas é triste. Entendeu? Nem o IBGE. Por falta de opção. Ninguém está na rua porque quer. Essa é a resposta do morador de rua, a qual ecoa diante da sua realidade entre todos. É a afirmação que evidencia a ausência de respostas às demandas concretas por eles colocadas. Desejo de moradia, trabalho, saúde. Esse cenário interpela e desafia para a busca de uma transformação social e para a implementação de políticas públicas. Thank you. Os moradores de rua reunidos compartilham seu conhecimento, adquirido e experimentado nas ruas, marquises, rodoviárias e estradas. Somos ainda vítimas do atual sistema político, que na cegueira do capital tem produzido milhares de novos moradores de rua a cada ano, pois à medida que as novas tecnologias substituem o trabalho feito por operários e camponeses, surgem novos desempregados, que ao não conseguirem novo emprego inevitavelmente irão para a rua, onde ficarão vulneráveis à bebida, às intempéries do tempo e a outros traumas causados por essa situação. Somos, por fim, um povo sonhador, que acredita em um amanhã melhor, que aposta no país e que, por acreditar, mantém acesa em si a esperança. Estudiosa do fenômeno população em situação de rua no Brasil, traça uma possível noção de quem é o morador de rua. Grupo populacional heterogêneo, mas que possui em comum a pobreza extrema. Os vínculos familiares interrompidos ou frágeis aduzem a inexistência de moradia convencional, regular, em função do que as pessoas que o constituem procuram os logradouros públicos, ruas, praças, jardins, canteiros, marquises e baixos de viadutos, as áreas degradadas dos prédios abandonados, ruínas, cemitérios e carcaças de veículos, como um espaço de moradia e sustento, por contingência temporária ou de forma permanente, podendo utilizar albergues para pernoitar e abrigos, casas de acolhida temporária ou moradias provisórias. Moramos onde não mora ninguém, onde vivem muitos como nós, onde passam muitos que se acham diferentes de nós. E isso nos incomoda, e sabemos que incomoda muita gente. Nossa presença incomoda muita gente. Traz à tona o adversário. Aqui bem perto estão os prédios, nas canetas, nos papéis e nos computadores. As leis são traçadas, perdão, tramadas pelo adversário. Pelo adversário e contra nós, somos fortes, resistimos, e por resistirmos é que apresentamos esse material, com a intenção de fazer refletir a todos que porventura venham manuseá-lo um dia, quem sabe. A intenção é dar consciência, e daí somar esforços para que possamos um dia morar onde todos moram. E os que passam e se acham diferentes possam se juntar a nós com a finalidade de lutar por uma sociedade justa, fraterna e igualitária. Unidos seremos mais fortes. Movimento da População de Ruas de Minas Gerais. Filho que não fiz, hoje seria homem. Ele corre na brisa, sem carne, sem nome. Às vezes o encontro, num encontro de nuvem, apoia em meu ombro, seu ombro nenhum. Interrogo meu filho, objeto de ar, em que gruda ou concha, quedas, abstrato. Lá onde eu jazia, responde meu hálito, não percebeste, contudo chamava-te. Como ainda te chamo, além do amor, onde nada, tudo aspira a criar-se. O filho que não fiz, faz-se por si mesmo. Ouço no sono da vida o teu riso, ou sonho contigo no cochilo do ônibus. Se eu me distraio, o tempo anda para trás, no oco do ouvido um eco. Dentro do eco nasce a sua infinitude na minha memória, e uma miríade de espelhos que nos refletem o reflexo do suspiro que fomos. E dentro de algum desses vidros você existe real, fresco e macio. Corro pelo labirinto socando todos os muros para buscar insanamente o papel em que a gente escreveu o que houve para provar que existo. Houve. Existo. Houve um ex-isto. Houve um antes disso. Houve um existo. Eu existo. Ainda moço. No burburinho debaixo da pele que ferve, te ouço sorrir. O teu riso é certeza de lágrima a me escorrer entre os dedos e me lavar a espuma do corpo. A inexatidão que agora me lembro das coisas oferece o estopor que me agrava no paradoxo do esquecimento, desse mal, desse remédio. Queria poder dormir ao lado da caixa úmida em que morreu nosso querer. Que não me importa mais um mundo num segundo, surdo, que só te ouço rir. E esse teu cheiro de banho e todos esses dentinhos e teus olhos miúdos, quis amar de menos, escorreguei, me levou inteira. À margem, narrativas à margem do personagem, personagem à margem da sociedade. Uma gente invisível perambula todos os dias as ruas da cidade, se apropria de calçadas, becos e vielas à margem. Traçam ali mesmo no calor do asfalto suas relações, afetos e desafetos marginais. A margem é o lado mais oculto de uma sociedade fatiada pelo capital, fragmentada pelo descaso, partida por uma insensibilidade profunda e derradeira. Há todo um outro mundo existindo paralelo a este, que chamamos nosso por não ser deles, que faz parte daquele outro justamente ao não ser e por não ser. Existe todo um mundo à margem, formado por gente que sofre como a gente, que nos recusamos a encarar. No contrafluxo da naturalização do brutal imposto à vida, na contramão da invisibilização do outro por vergonha e culpa, e em contraposição à fragmentação do real uno, o primeiro passo é ver. uma fome de afagos, tigres baços, vem se juntar a mim na noite oca. Eu mesma estilhaçada, prenha de solidões, tento voltar à luz que me foi dada e sobreponho as mãos nas veludosas patas. De uma fome de sonhos, tento voltar àquelas geografias de um fazedor de versos e sua estrada. Aliso os grandes dorsos, memorizo este ser que me sou. E sob os fulcros dentes ali é que passeio e deslizo a minha fome. Então se aquietam de pura madrugada meus tigres de ferrugem, as garras recolhidas numa agonia de ser tão indivisa como se mesmo a morte os excluísse. Thank you. Eu quero voltar para casa, meu pai. Quero voltar. Depois de tanto girar, esqueci ou desconheço o meu primeiro endereço, a luz do primeiro lar. Entrei nessa multidão que atravanca esse planeta, sem cartão, sem tabuleta, sem identificação. Agora quero voltar. Os caminhos são escuros, são enganos, e eu, com 80 anos, não aprendi a falar. É costume ter-se piedade de uma criança perdida, tonta e estranha na cidade. Tem gente com dó de mim. É próprio do ser humano. Querem me levar para casa. Querem, sim, para os meus pais ou para os meus manos. Mas eu, com 80 anos, não sei dizer de onde vim. Estou sozinho, como quando aqui cheguei. A gente nasce chorando, acho até que nem mudei. Chega-se feio, enrugado, sem cabelo na cabeça, pequenininho, desdentado. Pois hoje, esses mesmos dados me servem como serviram. Os meus cabelos caíram, os meus dentes se acabaram, e as rugas, se elas sumiram, o certo é que elas voltaram. E quanto a chegar chorando, eu posso dizer também que choro de quando em quando, e choro como ninguém. Mamãe, grita Zezinho, grita Guaglione, meu pai. A mãe chama, o filho vai, o pai chamou, é o caminho. Mas eu apuro os ouvidos e um triste silêncio cai. Tô perdido, perdido. Não tenho nem mãe, nem pai. Vivo? Acho que vivo. Acho que estou vivo, mas sem um objetivo de quem vem ou de quem vai. Nada me dá um motivo. Nada me prende ou me atrai. Nada me empurra ou me abrasa para poder continuar. Eu quero voltar para casa. Eu tenho pouco amor. A fé é muito rasa. Papai e mamãe sem me chamar. Eu quero voltar para casa, mas esqueci o lugar. Vai circulando aí, se encontrar você de novo, eu te levo preso, hein? Vai, lixo. Vai, senão eu te processo. Tira os seus lixos daí, senão nós joga fora, valeu? Fica aí nesse monte de vagabundo aí, é tudo marginal. A mesma prefeitura que dá os documentos é a mesma que toma. Ô imundícia, sai daqui, você tá sujando a porta do meu restaurante. Agora não, depois eu te atendo. E assim se passam 2 ou 3 horas, vai até o dia inteiro. Assim elas acabaram. Amanhã você vem cá que eu te atendo, tá bem? No albergue a pessoa não existe, é apenas um montão. Aqui é máquina de fazer marginal, se não tiver cabeça boa, rapaz, sai marginal completo, porque não aguenta as humilhações. Tem que sair com o galo, com a mochila nas costas. O doido da rua é que tá ficando jogado, fica aí jogado, todo mundo passa, ninguém vê. É o 22, doidinho da rua. O nosso teto é o céu estrelado, as cortinas e as nossas paredes, e são os ventos, a fumaça poluente, a nossa cama e o papelão umedecido pelo orvalho. Casa é pra magnata, morador de rua tem que morar na marquise. Sou ignorado, de pai e mãe, nunca tive um barracão. Eu tô cheio de certificado, mas não tem parede pra pendurar. Vê se pode. Tomar banho só depois de meia-noite? Ou então bem cedo quando não tem movimento nenhum. A minha família é a rua, é a minha casa. Foi o que me restou. Não tive pai, não tive mãe. Fui criado aqui de mão em mão. Trabalho sem endereço não tem. Eu tento trabalhar com as minhas próprias mãos, assim como manda a Constituição, mas cortam meus punhos, tiram minha solução. Mesmo com o diploma técnico, depois de 50 anos não arruma nada. Trabalhei desde meus 7 anos, agora acidentado e com 40, não arrumo mais nada. Eu não tenho mais força. Como eu posso trabalhar sem documento e moradia? O trabalho edifica o homem, mas nos considera um entulho dessa construção. Tomei uma facada no rosto, fui pro PS. E me deixaram sangrar por mais de 2 horas porque eu tava suja. Somos cobaias da saúde. Tomo sopa porque eu não tenho dente. A doença do álcool e da droga não é caso de polícia, mas é responsabilidade da saúde dos nossos governantes. Chega no posto, o postinho de saúde não tem material para curativo. O horário estipulado, eu não sou atendido quando a porta tá aberta. Cheguei no hospital com a perna machucada, não fui atendida porque ia contaminar o hospital. Nós somos uma cultura informal. A escola do morador de rua é um mundo onde se vive as dores da vida. Nosso cérebro funciona, mas não temos direito de estar na escola. Não temos a universidade. Nós temos a capacidade de transmitir o que aprendemos na vida. Os governantes não permitem a gente ficar na praça quando tem um show, quanto mais participar da festinha deles. Nós somos grandes artesãos, porém nos valorizam. Nosso estômago precisa de calorias. Eu jogo uma pinga para me tirar dessa agonia. Na rua o rango é um momento sagrado. Enquanto uns fazem oração, as autoridades chegam lá e chutam a lata. Eu já comi comida com bicho no albergue. Eles dão comida no bacião como se fôssemos porcos. O alimento é muito importante, mas na rua eu já comi do lixo. Já bebi água com sal para passar fome. Dizem que nós todos temos direito a se alimentar 3 vezes por dia, mas não temos. Aí vai uma de 50 centavos, a branquinha. Mas é diferente, não, é diferente. É sempre diferente, sempre, sempre diferente. Claro, é diferente, mano. Mas eu sou diferente de você. E você? E você? E você? Você já deitou no chão da rua? Já ouviu o choro do teu filho? Gritos de dor. Do seu filho? Não? Ninguém o pode curar. Ele é tão sóbrio. Não há o que ajudar. Ele é tão louco. Só um louco. Só um louco. Nós que somos tão bons, nós, os homens de bem, nós que ficamos sós, nós sofremos também, nós e a nossa opressão, nós, humanos, nós, clientes, nós criamos tudo o que há entre vocês e nós e eles. Nós, os homens brancos, nós, os poucos tantos, e eles, quem são se não somos nós? Se ninguém falou, se ninguém ouviu os outros, somos quem falou e quem decidiu todos que seriam nós, que seriam os outros. Sua imagem é o nosso medo, sua imagem é a nossa perdição. Wasn't it proven once already, already. Must it be proven once again? Once again. That the greatest of the answer, yeah, moves on with the beat, allowing me to surround you with love and challenge my soul. We a uniting force that will rally all of my soul. Those hands of wonder. One of life's miracles, just sent by you. Miracles by you. Miracles by you. Miracles by you. Venho de um Cuiabá garimpo e de roelas entortadas. Meu pai teve uma venda de bananas no Beco da Marinha, onde nasci. E criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, pessoas humildes, aves, árvores e rios. Aprecio viver em lugares decadentes, por gosto de estar sempre entre pedras e lagartos. Fazer o desprezível ser prezado é coisa que me apraz. Já publiquei 10 livros de poesia e ao publicá-los me sinto como que desonrado e fujo para o Pantanal, onde sou abençoado a garças. Me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Descobri que todos os caminhos levam à ignorância. Não fui para a sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. Os bois me recriam. Agora eu sou tão ocaso. Estou na categoria de sofrer do moral, porque só faço coisas inúteis. No meu morrer, tenho uma dor de árvore. Você ouviu agora, ao vivo ou pelo podcast na internet, Cadu na Baleia, pela Rádio Interferência, uma rádio livre. Fique ligado na próxima sexta-feira para muito mais. E valeu! pedra tropical. Pedra não geme, pedra não chora. Dentes secos de fome, sem amor, sem sobrenomes. Sobre vida esquelética, minimiza e imobiliza. Mas gélida, mais cética, inconformada e conformista, sem notar. Foi guiado pro abismo até pular sem pensar. Formidável sistemática que ouve e ninguém ouviu, nem viu o que aconteceu. Faca cega pra cortar, cega não corta, cega não serve. Canas de tanto açúcar, há quem manda e há quem serve. Milênios afinal, saqueada a liberdade. Quem é o bem e quem é o mal, tem de ver além da verdade sem notar. Fui guiado pro abismo até pular sem pensar. Formidável sistemática, e o que houve ninguém viu, ninguém vê, ninguém ouve, ninguém viu, ninguém vê, ninguém ouviu, nem viu. O que aconteceu? Poesia do sólido, não há nada que eu não veja. Alienado, tom mórbido, por mais sonoro que seja. Tente ouvir o dissonar bem mais fundo que os ouvidos. Sente o grito e a lágrima bem implícitos, reprimidos sem notar. Foi guiado pro abismo até pular sem pensar. Formidável sistemática que ouve e ninguém ouviu, nem viu o que aconteceu.